Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita, que brilha dentro do coração de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Programa de número 202 está aqui com vocês, ouvintes, nesta semana final do nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia. E não poderíamos deixar, caros ouvintes, de trazer para vocês, como nós faremos hoje, ideias que realmente pertencem ao auto-ocultismo, ideias que fazem parte das mais profundas emanações que vêm da mente de Deus. Pois nós confiamos plenamente, ouvintes, que o universo é regido pela inteligência divina, e nós, seres humanos, somos emanações dessa grande inteligência. E, como nos afirma a doutrina secreta, todos os pontos matemáticos do universo, ouvintes, são inteligentes. A inteligência é o grande diferencial na visão de mundo esotérica, espiritualista, ocultista, teosófica. Porque, ouvintes, não pode realmente existir nada no universo que aconteça ao acaso, nada que esteja jogado, aquilo que nós chamamos sorte ou aquilo que nós chamamos azar. Não existe verdadeiramente isso no universo, ouvintes. Sorte e azar não existem, não existem o acaso, não existe aquilo que nós chamamos de coisas fortuitas, aquilo que acontece sem uma ordem, sem um mandamento. O universo, ouvintes, que nós observamos com toda a sua beleza, com toda a sua profusão de seres, com todas as suas cores, formas, tudo aquilo, ouvintes, que encanta os nossos sentidos, deveriam realmente deixar claro para nós que o universo está cheio não só de vida, mas principalmente está cheio de inteligência. E quando o ser humano, ouvintes, ousou lançar os seus olhos para além desta orbe que nós orbitamos, esta esfera, ouvintes, que está viajando no universo juntamente com o nosso sistema solar e com toda esta galáxia que é a Via Láctea, este nosso lugar no universo, que olhando para os céus, os antigos gregos chamaram do caminho leitoso, que é o que quer dizer Via Láctea, o caminho que está com leite, pois a nossa galáxia, observada de dentro dela, onde nós estamos, parece uma faixa branca no céu. E o termo galáxia, caros ouvintes, que muitas pessoas ouvem dizer, agora tem até celulares aí com esse nome de galaxy, de galáxia, quer dizer também floco de leite, porque os antigos não sabiam, ouvintes, o que que eram aquelas coisas que estavam lá sem identificação no firmamento. Só foi no começo do século passado, ouvintes, que a ciência da astronomia identificou no céu a existência de grandes aglomerados que estão muito distante de nós. Ouvintes, inventou, inclusive, uma medida de espaço para poder mesurar essa distância, que é realmente descomunal. Então, se inventou o ano-luz, pois a luz se propaga, ouvintes, no espaço a 300 mil quilômetros por segundo. É mais ou menos exatamente a distância que existe, a distância média que existe entre a Terra e a Lua. Em um único segundo, a luz percorre esse espaço que nos separa do nosso satélite, que está orbitando a Terra. Mas o ano-luz, ouvintes, é a distância que percorre a luz durante um ano solar. Então são trilhões, ouvintes, de quilômetros percorridos, mais de 3 trilhões de quilômetros percorridos em um único ano. E há galáxias, ouvintes, que estão a milhões de anos-luz de distância da Terra. Hoje se percebe que há galáxias que estão distantes aqui da Terra mais do que 15 bilhões de anos-luz, e o universo, ouvintes, contém realmente um número incalculável dessas galáxias, e cada uma dessas galáxias contém milhões e milhões de estrelas. A nossa Via Láctea, ouvintes, a galáxia onde nós estamos, ela tem 4 grandes braços que estão dentro dos seus limites, e sendo uma galáxia elíptica, nós estamos praticamente na periferia dessa galáxia, o nosso sistema solar, distando cerca de 30 mil anos-luz do centro galáctico. Então a astronomia fica impressionada, ouvintes, ao observar exatamente toda esta magnificência do universo, pois aquilo que os antigos chamavam apenas de nebulosa, porque eles não sabiam identificar o que que era aquela mancha branca lá nos céus, então a nossa ciência percebeu que são milhões e milhões de estrelas que estão ali conglomeradas. Mas da mesma forma como, ouvintes, existe a ciência, e existe a ciência oculta, também existe, caros ouvintes, a astronomia, e existe a astronomia oculta, a astronomia esotérica. Pois o pensamento divino, ouvintes, é responsável por toda esta movimentação do universo que nós vemos. E realmente, a evolução desses mundos que nós observamos não tem nada de fortuito, não tem nada de acaso, mas sim está seguindo um plano de consecução muito grande. E para nós, ouvintes, o centro desse plano é esta grande estrela que nos ilumina, que nos transmite calor, que nos dá verdadeiramente todo o alimento que nós ingerimos. Se nós descontarmos os tecidos e a matéria mineral que estão nos planetas, a energia que está fazendo com que nós estejamos vivos nesse momento, ouvintes, ela vem desta grande fonte de vida, de calor, de luz, que é o Sol. E por trás do Sol, ouvintes, existe o grande Espírito que nós chamamos de Deus. Por trás dele está uma consciência cósmica, que é aquele que deu origem a esse nosso sistema. É a mente divina, ouvintes, que envolve as nossas consciências. É a partir dele que são emanadas as nossas chispas divinas. E quando nada existia no espaço, ouvintes, que não apenas a matéria que estava espalhada, solta no universo, foi ele com a sua mente divina, com aquilo que os hindus chamam de Mahats, que começou a movimentação, definiu um círculo numa parte do universo, dentro da nossa galáxia, e ali começaram a agirem as forças que fizeram com que se reunisse essa matéria, que ela incandescesse na forma da estrela que nós chamamos o Sol. E o Sol é 99% da matéria do nosso sistema solar, mas por trás da estrela, ouvintes, que é o centro, que é quase a totalidade da matéria do nosso sistema, está um espírito cósmico, um ser, ouvintes, que para nós é realmente inimaginável. Mas é a sua consciência que mantém esse nosso universo. E quando nós dizemos universo aqui, estamos, assim como faz a doutrina secreta, mencionando apenas o nosso sistema solar. que se estende para muito mais distante do último planeta físico, que está preso gravitacionalmente com o Sol, e existe um grande círculo, aquilo que é conhecido no ocultismo como o anel não passarás, ou o grande cordão dos anjos, que são que perfazem os limites do nosso sistema solar. E é dentro desta célula cósmica, ouvintes, que é o sistema solar que nós evoluímos. Ou como disse o apóstolo Paulo, falando de Deus, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós temos o nosso ser. A matéria física que existe em todo o sistema solar é o seu corpo físico. A matéria astral que existe em todos os planetas é o seu corpo astral. E toda a matéria mental é o seu corpo mental. Então tudo nesse sistema é divino, tudo é Deus, ouvintes. E é a partir dessa consciência que se manifesta esse nosso sistema solar. Se ele retirasse, ouvintes, nesse instante, a sua consciência sobre a matéria, assim como uma alma humana, quando ela se retira de um corpo e o corpo fica inerte, também esse nosso sistema solar ficaria inerte, ouvintes, e cada um dos átomos procuraria a sua própria vida. Mas é porque a consciência divina está sobre essa matéria, que ela está seguindo um plano dentro da mente divina, que está muitos planos acima de nós, ouvintes. Nós estamos, o conjunto de 7 planos que nós estudamos no esoterismo oriental, eles nada mais são, ouvintes, do que apenas o plano físico cósmico. Do plano chamado físico, onde nós estamos, até o plano divino, ou o plano Adi, como os chamam os hindus, isso tudo, ouvintes, do físico até o plano espiritual mais alto, nada mais é do que o barro do universo. Mesmo os planos invisíveis que nós aqui, tapados seres humanos, não percebemos, tudo isso é matéria densa se nós compararmos com coisas muito mais sutis que estão além, ouvintes. Então é por isso que esse conhecimento nos abre a visão para mundos além, ouvintes, que nós sequer imaginamos, porque a consciência desse que nós chamamos Deus, desse que é o verbo solar, ouvintes, que tão propriamente chamou o apóstolo João no seu evangelho, quando ele começa o seu evangelho, ele diz: no princípio era o verbo, ou o logos. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando a teosofia chama esse espírito cósmico, que é o logos solar, ouvintes, ela está mencionando o originador de todas as vibrações. E é por isso, caros ouvintes, que nós também somos imagem e semelhança desse logos, desse verbo, porque nós humanos também temos essa capacidade de vibrar, de gerar matéria, de gerar vibrações, pensamentos, emoções, ações. E o logos, ouvintes, ele gerou tudo o que acontece. Todas as ideias primordiais estão na sua consciência, mas ele é, ouvintes, ele habita num plano que está muito distante de onde nós estamos. Ele está 2 planos cósmicos acima desses 7 planos que nós habitamos. A consciência de Deus, do Logos, está no plano mental cósmico, que está muito distante, mesmo para aqueles seres mais elevados do nosso sistema, que são os grandes arcanjos, os grandes Dayan Shohans. Eles sequer ousam especular o que seria realmente a consciência divina, mas eles percebem os pensamentos que vêm lá de cima e eles trabalham, ouvintes. E as estrelas, ouvintes, que parecem tão distantes umas das outras do universo, na verdade, elas formam uma grande comunidade. Assim como nós, seres pequeninos, que somos como se fossem pequenas bactérias perante a grandiosidade das estrelas, as estrelas são indivíduos cósmicos, ouvintes. Elas estão em estreita relação umas com as outras. Cada uma das estrelas, cada um dos espíritos solares, cósmicos, que estão por trás de cada estrela, elas se relacionam umas com as outras e formam grandes grupos. O nosso Sol, ouvintes, se nós tomarmos os conhecimentos esotéricos que chegaram ao nosso conhecimento, o nosso Sol está relacionado com 7 outras grandes estrelas. Formam assim uma comunidade estelar. E o centro dessa comunidade, ouvintes, é uma estrela que está a 7 anos-luz do nosso Sol, uma estrela que é 100 vezes maior que o nosso Sol. Se o nosso Sol já é tão grande, já nos dá tanto calor, tanta vida, ouvintes, imagine uma estrela 100 vezes maior, que é, se vocês olharem, se na cidade de vocês estiver com o céu claro, o que não está acontecendo aqui na cidade de São Paulo hoje, se vocês olharem para o leste, vocês vão enxergar as 3 estrelas da constelação de Órion, que são chamadas popularmente de as 3 Marias, né? Não me perguntem por que elas chamam as 3 Marias, porque eu não sei. São 3 estrelas que são chamadas também do cinturão de Órion, e os antigos ouvintes sabiam tanto dessa relação que existe do nosso Sol com aquelas estrelas, que as 3 grandes pirâmides que existem no platô de Gizé, no Egito, são uma representação ortogônica daquelas 3 estrelas aqui na Terra. E se vocês traçarem com o dedo uma linha reta partindo daquelas 3 estrelas para a direção sul, vocês vão encontrar a estrela mais brilhante do firmamento, que é, os antigos chamavam do grande cão da constelação a que ela pertence, que é a estrela Sirius, ouvintes, que é justamente a estrela que centraliza a comunidade estelar com a qual o nosso Sol está relacionado. Ele é o cão do Canis Major, do cão maior, é a cabeça, é o terceiro objeto mais brilhante do firmamento. O primeiro, obviamente, é o Sol, o segundo é a Lua, e o terceiro é exatamente a estrela Sirius, ali competindo com o planeta Vênus, que em determinadas épocas do ano, nessa época do ano, o planeta Sirius está nascendo um pouquinho antes do nascer do Sol, e tem muitas pessoas que acham que é um disco voador, né? Mas não se iludam, caros ouvintes. Aquela coisa brilhante que nasce um pouco antes do Sol é o planeta Vênus. Mas se vocês traçarem no ar, ouvintes, uma linha reta das 3 Marias em direção à direita, em direção sul, vocês vão ver a estrela Sirius, que é o centro da comunidade galáctica. Então, os nossos mestres, ouvintes, quando eles atingem a sua iluminação, eles atingem essa iluminação dentro da estrela que nós chamamos Sol. Não é possível, ouvintes, atingir a 5ª grande iniciação, a iniciação de mestre, habitando apenas esse planeta. É necessário uma conjunção estelar extremamente rara, em que se alinham, né, apenas a cada 50 anos é que existe essa oportunidade, em que há uma perfeita possibilidade dos grandes iniciados que vão receber a iniciação de mestre, a iniciação de adepto. Eles precisam aprender a projetar os seus corpos invisíveis, principalmente o seu corpo mental, de forma que eles possam saltar daqui da Terra para a Lua, uma coisa que muitas pessoas já nos dias de hoje conseguem fazer com o seu corpo astral, mas o iniciado vai, acompanhado obviamente de outros mestres que facilitam as coisas, da Terra para a Lua, da Lua se salta, ouvintes, para o planeta Vênus, do planeta Vênus para o planeta Mercúrio, que está praticamente colado no Sol, e do planeta Mercúrio finalmente para o centro físico, energético e espiritual do nosso sistema. E ali, ouvintes, é que ocorre a mais alta iniciação que uma pessoa pode receber. E ali, ouvintes, é que são revelados, obviamente, os segredos últimos do nosso sistema solar, e o indivíduo fica conhecendo exatamente qual é que é a vontade de Deus, quais são os seus desígnios para cumprir aqui na Terra. E essa viagem, ouvintes, não dura apenas 1-2 dias. Há mestres que chegam a ficar cerca de 2 a 3 meses fora do seu corpo físico, que permanece vivo aqui na Terra, acompanhado também por outros iniciados que ficam velando pelo seu corpo. E passadas essas iniciações, ou essa iniciação, aquele então recém-transformado mestre, ele retorna para o seu corpo físico, vindo do Sol para Mercúrio, de Mercúrio para Vênus, de Vênus para a Lua e da Lua finalmente para a Terra, praticamente reencarnando no seu próprio corpo físico, uma experiência, ouvintes, que é descrita rarissimamente pelos mestres, que obviamente deve ser algo bastante transcendental. Muitos mestres dizem que realmente é uma experiência muito chocante ficar muitos e muitos dias, vários meses fora do corpo físico e depois ter que retornar para o mesmo corpo, como se eles estivessem realmente renascendo. E ali, alguns deles chegam até a ficar com uma certa depressão, devido exatamente ao contraste que existe na vida, nos planos espirituais, com a vida aqui no plano material. E quando realmente esses mestres tomam os seus últimos votos, tomam as suas últimas iniciações, abre-se para eles, ouvintes, a possibilidade de se apresentar naquela magnificente estrela, naquele grande círculo energético, ouvintes, que é, como eu disse, 100 vezes maior do que o nosso Sol físico. É uma estrela azul extremamente brilhante, que está a apenas 7 anos-luz de distância. Mais cedo ou mais tarde, segundo as previsões da astronomia, esta estrela, que é Sirius, irá explodir numa supernova. Então eu não sei o que vai ser da vida física aqui no planeta Terra, porque com certeza ele será varrido não só por um brilho milhões de vezes mais intenso do que o nosso Sol, mas a carga energética será muito forte. E é lá, caros ouvintes, que está estão as possibilidades daquele que é mestre aqui na Terra, que se aperfeiçoa totalmente no sistema solar, que se pode se apresentar, ouvintes, como discípulo na fraternidade de Sirius. Então vocês imagine, ouvintes, se nós estamos aqui ainda tateando no escuro, cegos, rastejando na lama aqui desse plano físico, e os nossos mestres que já conseguem habitar o plano astral, o plano mental, os planos espirituais, e centenas de mestres, ouvintes, atingiram a quinta iniciação, e muitos deles, ouvintes, é isso que se comemora com aquelas 90 pirâmides que estão lá no Egito. Aquelas pirâmides não são túmulos, ouvintes. Ninguém jamais foi enterrado dentro de pirâmide nenhuma. Realmente chega a ser até revoltante aqueles documentários que se passam no History Channel, nesses canais desse tipo aí, que dizem que as pirâmides, ouvintes, são túmulos para os reis do Egito Antigo. Não conhece, ouvintes, que aquelas pirâmides exatamente são máquinas iniciáticas capazes de elevar a frequência do indivíduo a uma dimensão maior, e muitos daqueles mestres que atingiram essas iniciações na época do Egito é que então construíram e divisaram o formato da pirâmide como símbolo perfeito da transformação da matéria em energia e da matéria física no espírito puro. E muitos daqueles iniciados foram até a fraternidade de Sírios e voltaram. Então, aquelas três grandes pirâmides, ouvintes, representam exatamente o cinturão de Órion, ou como se dizia no Egito Antigo, era o cinto de Osíris, para onde mostra, ouvintes, a estrela que é chefe, a cabeça da comunidade do nosso sistema solar, que é a estrela Sírio. E esse assunto, caros ouvintes, é um dos meus preferidos. Nós vamos continuar falando mais sobre ele no nosso segundo bloco, falando da própria criação do sistema solar, como ela se processa a partir dos aspectos internos de Deus e como existe um grande plano de evolução para esse sistema solar, para o nosso planeta, para a nossa civilização, que nós temos que conhecer esse plano para trabalhar junto com Deus, trabalhar com os anjos, com os mestres, para ajudarmos, ouvintes, a elevação espiritual da humanidade. Vamos parando por aqui, ouvintes, vamos fazer um intervalinho para tomar aqui a nossa Pepsi Cola da noite de hoje. Cada dia, está aparecendo o Jô Soares aqui, cada dia tem uma bebida diferente. Vamos nos refrescar um pouquinho, daqui a 3 minutinhos nós voltaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, dando continuidade ao nosso curso de introdução aos temas fundamentais do esoterismo, da teosofia. Falando hoje, realmente introduzindo para vocês aqui a temática da astronomia esotérica, ouvintes, porque ela realmente existe. Então, nós falando do universo, caros ouvintes, que nos interessa, porque hoje a nossa ciência se perde um pouquinho, imaginando tantas coisas que estão tão distantes de nós no universo, e não percebe exatamente a importância daquilo que está mais perto de nós, esta grande célula cósmica que é o nosso sistema solar. E esse nosso sistema, ouvintes, ele foi construído totalmente pela vontade divina, pois, dando continuidade a esse assunto, dentro do homem também existe essa potencialidade, porque Deus, em sua consciência, ele é uno e ao mesmo tempo ele é trino. Ele tem o seu primeiro, seu segundo, seu terceiro aspecto, aquilo que no cristianismo é chamado de Pai, Filho e Espírito Santo. E o ser humano também tem dentro de si esses três aspectos dentro da sua consciência. O primeiro aspecto, Pai, o aspecto da vontade espiritual, que também existe dentro do ser humano, que os hindus chamam de Atma, que está dentro de nós. Nós temos o Atma e no universo existe o Paramatma. No segundo aspecto, o aspecto filho, ouvintes, nós temos no ser humano a intuição espiritual e na consciência de Deus existe a inteligência divina, a sabedoria divina, ouvintes, a verdadeira teosofia habita o segundo aspecto, o aspecto filho da consciência de Deus. E em nós, seres humanos, existe a mente, o intelecto, aquilo que lá em cima, caros ouvintes, é o Espírito Santo. Em nós é a nossa mente, ouvintes, e a mente é o aspecto feminino, ouvintes, da nossa consciência mais profunda, assim como o Espírito Santo, ouvintes, é o aspecto mãe dentro da Trindade universal. Porque todas as trindades antigas, ouvintes, eram compostas de pai, mãe e filho. Isso tem uma razão, ouvintes, porque, como nós lemos nos textos, que obviamente as pessoas têm à disposição, mas realmente não compreendem, como nós vemos as escrituras antigas, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que pertencem à tradição judaica, lá se menciona que o Espírito de Deus, ou seja, o primeiro aspecto, pairava sobre as águas do abismo. Então, o primeiro aspecto, ouvintes, pairava sobre o terceiro aspecto, porque as águas sempre foram exatamente o símbolo do aspecto feminino, da consciência caótica, primordial, da matriz divina, que tudo dá origem, e aquela que é realmente a eterna virgem. É a mente, ouvintes, a consciência, que é a eterna virgem. E por mais estranho que isso possa soar para vocês, ouvintes, é isso que é comemorado com as virgens negras, as imagens de Nossa Senhora, como a da padroeira do Brasil, que é comemorada por tantos milhares, chega até a milhões de visitantes anuais aqui na cidade de Aparecida do Norte. As pessoas não sabem nada, ouvintes, que verdadeiramente, de uma forma mais profunda, o que se comemora naquela santa, ouvintes, é essa plasticidade original, essa virgindade que obviamente jamais deixará de existir. E é por isso que aquelas virgens são negras, são escuras, porque elas são exatamente as águas do abismo. Isso não, essa linguagem metafórica, ouvintes, nos remete exatamente ao mistério da nossa mente, da nossa matriz, dessa possibilidade infinita e feminina de transformação que nós temos dentro de nós. Então, é a partir dessa mãe divina, do Espírito Santo, é a partir dali que se constroem os 7 planos, ouvintes, que nós, seres humanos, temos acesso. Se bem que basicamente nós só vivemos em 5 desses planos, pois são formados, né? Obviamente que são formados do plano mais sutil para o plano mais denso. Então se forma o plano divino ou o plano Hade, depois o Espírito Santo com as suas emanações forma o plano monádico, ou aquilo que os hindus chamam de Anupadaka, e é nesse plano monádico que está habitando as nossas chispas divinas, e as 60 bilhões de chispas divinas que todas evoluem juntas, ouvintes, nós estamos juntos nessa caminhada, nós, enquanto chispas divinas, habitamos exatamente esse plano monádico. E esses dois primeiros planos, o plano divino e o plano monádico, ele está fora da relação da nossa atuação, ouvintes, dentro dos veículos de manifestação. Pois é abaixo desse plano monádico que existe exatamente a trindade no ser humano. Aquilo que nós mencionamos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando no ser humano. Pois abaixo do plano monádico está o plano átmico, ou também chamado no esoterismo oriental de plano nirvânico. É ali que se manifesta a mônada, ela lança para aquele plano átmico o seu primeiro aspecto. Assim como Deus manifesta no mundo os seus três aspectos, a nossa mônada, a nossa chispa divina que habita aqui os nossos corações, que está num plano tão elevado, ela lança um raio de si mesmo para o plano átmico. E lança de si mesmo também um raio de si para o chamado plano búdico ou plano intuicional, e lança de si também um raio para o plano mental. E aí se forma no ser humano, ouvintes, aquilo que os hindus chamam da trindade no ser humano. Então, se há o primeiro, segundo e terceiro aspectos de Deus no nosso sistema solar, dentro de cada um de nós, seres humanos, dentro da manifestação da nossa chispa divina, existe o Atma, existe o Buddhi e existe o Manas, a vontade, a inteligência e a mente, ouvintes, a capacidade de criar, a capacidade de multiplicar. Então, dentro de cada um de nós existe esses planos. Mas quando o Espírito Santo, ouvintes, primeiro cria esses planos, ele vai criando o Adi, o plano Anupadaka, ou seja, o divino e monádico. Depois ele cria o plano átmico ou nirvânico, o búdico ou intuicional, o plano mental, o plano astral ou emocional e o plano físico. Então nós temos aí 7 planos de existência. E são esses 7 planos, ouvintes, que juntos perfazem o plano físico cósmico. Então, aqueles que achavam que já estavam descobrindo tudo que havia para descobrir no esoterismo, para a tristeza de vocês, ouvintes, esses 7 planos são apenas a coisa mais densa do universo. Como nós dissemos, a consciência de Deus está 2 níveis cósmicos acima desse que nós estamos aqui. Ou seja, existem no universo como um todo 7 divisões como essa setenária que nós estamos dizendo. Então, mesmo aqueles seres da nossa humanidade que têm acesso ao plano divino, o que eles têm acesso, ouvintes, é o mais sutil do plano físico cósmico. E a mente de Deus está no plano mental cósmico, está 14 divisões ainda acima. Nós sequer podemos compreender o que está lá acima. Agora nós podemos compreender o que está aqui embaixo. Então, para os hindus, ouvintes, eles tendo esse conhecimento dessa manifestação da consciência divina aqui no mundo, eles criaram então um mantra, ouvintes, que os hindus consideram o mais sagrado dos seus mantras, que é conhecido como o Gayatri Mantra. Então, nesse mantra que nós vamos tocar depois que o programa acabar, nós vamos tocar para vocês aí 2 versões do Gayatri Mantra, aonde são mencionados o nome dos 7 planos que nós temos relação. Eles chamam, obviamente, pelos nomes, como são chamados no hinduísmo, como Bu, relacionado ao plano físico, como Buva, o plano astral emocional, Suva, como o plano mental denso, Maná, como o plano mental abstrato, Janá, como o plano búdico ou intuicional, e Tapa, como a parte mais densa do plano nirvânico, e Satya, o plano mais elevado ou plano monádico ou também divino. Então, Satyam, Tapa, Janá, Maná, Suva, Buva e Bu são os 7 planos que são mencionados no Gayatri Mantra, que os hindus cantam quando o sol nasce, quando o sol está a pino no meio-dia e também às 6 horas da tarde, invocando exatamente, ouvintes, reconhecendo, não obviamente no sol físico, pois o sol físico é apenas o chakra energético físico do Sol, mas atrás do Sol, por dentro do Sol, por todo o sistema solar está a consciência de Deus, que o indivíduo então invoca, chamando para si, reconhecendo em si o poder de Deus, que obviamente é o mais importante das nossas vidas, nós estarmos em conexão com essas forças cósmicas. Então, os três aspectos de Deus, eles vão criar os planos. Então, o Espírito Santo cria os planos, ouvintes. Mas é o segundo aspecto, o aspecto filho, é que vai dar aquilo que nós chamamos do aspecto consciência. E isso, ouvintes, está circunscrito nos mistérios cristãos, dentro daquilo que é chamado como credo cristão, ouvintes. Porque o segundo aspecto, o aspecto filho, no cristianismo ele é chamado justamente do Filho de Deus, de Jesus. Então se diz que Jesus nasceu pela Ave Maria por meio do Espírito Santo. E se vocês, obviamente, usarem a inteligência intuicional que vocês têm, vocês vão perceber que o nascimento virginal não foi exclusividade de Jesus, mas em cada um de nós, ouvintes, a consciência, ela vem, né? Ou seja, o aspecto filho, o segundo aspecto, o Cristo, ele se manifesta sempre através da Virgem, que é a mente, que são os planos de existência. Então a consciência penetra pelos planos que foram criados pelo terceiro aspecto, que é o aspecto mãe. A mãe é que abre, ouvintes, o seu útero para que se manifeste a vida. E mesmo, caros ouvintes, o útero de uma mulher, um corpo físico do tipo feminino da nossa espécie, o útero feminino, ele tem 7 camadas. Por que será, caros ouvintes, que o útero da mulher tem 7 camadas? Porque isso, ouvintes, é pelo caminho lunar, uma maneira de nos mostrar que esse plano que nós habitamos tem 7 níveis. Então, o segundo aspecto desce pela matéria, ouvintes, e vivifica com a consciência. E só, caros ouvintes, lá na frente, quando os seres, obviamente, atingem a sua individualização por meio da sua evolução na matéria, é que desce o primeiro aspecto da divindade. Então, ouvintes, cada um dos cristãos que se persigna com o símbolo da cruz, esotericamente está relembrando, ouvintes, isso que acontece com cada um de nós. Pois quando nós fazemos o sinal da cruz, colocamos a mão sobre as nossas testas e descemos uma haste vertical em direção ao nosso ventre e dizemos o Pai e o Filho, então nós estamos dizendo que a consciência divina que está na nossa cabeça, do mais profundo Atma, ele desce até a matéria por meio do Filho. Então nós traçamos a vertical da cruz descendo do Pai para o Filho. E o Espírito Santo, ouvintes, nós traçamos uma haste horizontal sobre nós mesmos. Então o cristão, ouvintes, ele, sem querer saber, sem saber nada, nenhum padre jamais explica isso para ninguém, ou o que é pior, a maioria dos padres não sabe nada a esse respeito, ali, ouvintes, fazendo a cruz sobre si mesmo, ou usando uma cruz, ou olhando uma cruz, ali existe um sumário, ouvintes, do que acontece na manifestação da consciência divina no sistema solar. A cruz, ouvintes, é o símbolo mais antigo do Sol. Então, quando vocês olharem da próxima vez para uma cruz, não pensem, ouvintes, que ela simboliza a morte de uma pessoa 2000 anos atrás. Porque muito antes que Jesus morresse daquele jeito, ouvintes, muitos e muitos iniciados já tinham passado a morte mística da iniciação, e essa morte mística é muito mais importante do que a morte do corpo físico, porque a morte realmente significa transformação, ouvintes. Então Jesus, na verdade, passou a sua verdadeira crucifixão não naquela perseguição que os judeus e que supostamente os romanos o fizeram, mas Jesus foi iniciado naquela grande pirâmide, ouvintes, que está lá de pé, muito maltratada lá no Egito até hoje, mas aqueles que tiveram a oportunidade de entrar naquele recinto sagrado da Câmara do Rei, ali esteve, caros ouvintes, o Mestre Jesus recebendo a sua grande iniciação da crucifixão, não como uma morte física, ouvintes, porque isso realmente não interessa. Morrer, caros ouvintes, fisicamente é muito mais fácil do que verdadeiramente se transformar, de passar por aquela iniciação que é chamada a osirificação, ou seja, a elevação da nossa consciência para o aspecto Pai, para Osíris, para a cabeça da Trindade. E lá é que Jesus realmente ficou durante 3 dias e 3 noites, ouvintes, como muitos e muitos outros iniciados o passaram, cobertos de óleo, e aí obviamente está o aspecto físico da sua consciência crística, ele foi untado de óleo e ele lá se transformou. Então, ali é que ele recebeu verdadeiramente o contato mais profundo com o aspecto Pai, com Osíris, com o Deus do nosso sistema solar, ouvintes, e ali que ele realmente se aproximou muito mais da condição de mestre. Isso só viria a acontecer cerca de 100 anos depois, quando ele foi Apolônio de Tiano, ouvintes. O Mestre Jesus, naquela vida, ele só tinha a quarta iniciação, exatamente aquela iniciação que tem o símbolo da cruz, mas o Mestre Jesus só atingiu o grau de mestre 100 anos depois, quando ele reencarnou como Apolônio de Tiana, esse grande personagem histórico que infelizmente as igrejas cristãs tentaram varrer da memória da humanidade, mas que hoje os esoteristas sabem muito bem quem Apolônio foi, pois Apolônio fazia todos os milagres que Jesus fazia, ouvintes. Se dizia dele que ele andava sobre as águas, que ele tinha o poder da ubiquidade, se manifestava em vários locais ao mesmo tempo, tinha um maravilhoso e absurdo poder de cura e principalmente tinha uma sabedoria transcendental, e ensinou muitos e muitos iniciados daquela época. Inclusive recebeu uma missão, ouvintes, não uma mensagem, mas recebeu uma missão muito profunda da Grande Fraternidade Branca, que ele, ouvintes, viajasse pelo mundo levando joias magnetizadas que deveriam ser plantadas em terras distantes para que houvesse a continuidade da evolução da humanidade nesse planeta. E Apolônio de Tiana, ouvintes, aquele que foi a encarnação posterior do Mestre Jesus, veio nas embarcações disponíveis no Oriente naquela época até as praias do nosso querido Brasil. Para nossa sorte, caros ouvintes, para nossa bênção, Apolônio esteve aqui e ele plantou no nosso litoral aquelas joias magnetizadas pelos mestres da Fraternidade Branca, porque eles já divisavam que aqui a civilização iria cumprir as suas mais altos desdobramentos que haveriam de ocorrer. Porque o Brasil, as Américas, caros ouvintes, são o palco do desenvolvimento da sexta e sétima grandes civilizações. A sexta grande civilização, que vai ser a civilização da intuição, e a sétima grande civilização, que vai se erguer a partir das Américas para um novo continente que haverá de surgir no Oceano Pacífico. Não é à toa que aquele oceano se chama Pacífico, ouvintes, não porque lá não tem tempestades, não tem tufões e ciclones e tsunamis, mas sim porque lá vão se elevar as terras, ouvintes, que vão abrigar a mais espiritual das civilizações desse planeta. Então, ouvintes, esses mistérios que nós vamos continuar falando sobre eles durante esta semana com vocês, vamos falar também ainda dos desdobramentos do plano divino para o nosso sistema solar, como que evoluem as raças, as civilizações, os esquemas planetários, ouvintes. Isso é um assunto muito complexo. Nós vamos com muita calma com vocês introduzir esses assuntos. Vamos falar dos objetivos, ouvintes, que estão traçados para o nosso sistema de mundos. Quais são os padrões de consciência que têm que ser alcançados para aqueles que querem realmente estar de acordo com o plano divino, que é uma coisa, ouvintes, que demora muitos milhões de anos para se desenvolver. Também vamos falar sobre a vida nos outros planetas, ouvintes, pois todos os planetas do sistema solar são habitados. E quando nós dizemos habitados, nós estamos querendo dizer apenas vida física, porque muitos planetas realmente não têm vida física, mas todos têm vida espiritual, que é obviamente mais importante do que a vida física, porque obviamente não adiantaria nada ter vida física se não tivessem almas, se não tivessem espíritos para se manifestar lá. Vamos falar da vida nos outros planetas, como que o ser humano evolui nesse sistema solar e das raças, das civilizações e do atual panorama, o atual panorama da evolução. Caros ouvintes, pretendemos finalizar com vocês esse curso introdutório falando exatamente da atualidade e quais são os passos que os grandes seres e a humanidade como um todo estão dando nessa época, ouvintes, maravilhosa que nós estamos vivendo da evolução nesse planeta. Agradecemos, ouvintes, o maravilhoso carinho de todos vocês que estão nos prestigiando com sua audiência ao vivo nesta segunda-feira. Nós vamos terminando por aqui, mas esperamos estar com vocês realmente nos próximos programas, sempre com muito entusiasmo. Esta parte do estudo realmente é uma das que mais me agrada, que eu mais me delicio nesses estudos. Então, ouvintes, vai terminando o programa Lux Esotérica aqui, mas não sem antes convidar a vocês para fazermos a última vibração, elevando as nossas consciências, lembrando sempre daquele que nós realmente somos. Seres espirituais, ouvintes, aqui na matéria. Fechemos os nossos olhos e uma vez mais contactemos, ouvintes, o nosso ser interno. Vamos sentir o batimento cardíaco e lá dentro, ouvintes, dos nossos corações, com o poder da nossa mente, visualizemos a nossa chispa divina brilhando, irradiando a joia divina, ouvintes, que habita o coração de cada um dos seres humanos desse planeta, que ela pulse e irradie com toda a força, iluminando todo o lótus dos nossos corações, se expandindo por todo o nosso ser, se propagando para além do corpo, pela nossa aura, iluminando o caminho que nós percorremos na nossa evolução. Que sempre, ouvintes, nós possamos caminhar iluminados pela luz de Deus que nos atravessa por meio da chispa divina da nossa mônada, do nosso Atma, que brilha perenemente dentro dos nossos corações. Vamos invocar a nossa divindade, procurando compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que essa bênção do Mestre, do Senhor, do amor e da compaixão que nós enviamos para vocês, fazendo o sinal da cruz, que nós também explicamos para vocês no dia de hoje o que, que ela significa, que a força de Deus, caros ouvintes, que se manifesta nessa cruz com toda a sua energia, com toda a sua sabedoria, com toda a sua paz, desperte ainda mais o coração de vocês, essa luz que brilha dentro de cada um de nós. Que as nossas mentes sempre estejam cada vez mais dispostas a investigar e a se iluminar com os conhecimentos e com a sabedoria divina e também com os conhecimentos que o homem possui aqui embaixo, juntando com o conhecimento cósmico e espiritual. Na sequência, ouvintes, nós vamos deixar com vocês aí duas versões do Gayatri Mantra que nós mencionamos para vocês, que os hindus mencionam os sete planos de existência onde nós existimos, ouvintes, e a força, o poder de Deus que se manifesta nesses sete planos, quando eles dizem Bhu, Bhuvá, Suvahá, Maná, Janá, Tapahá, Satyá. Tudo isso, ouvintes, vocês vão ouvir agora e despedimos de vocês, ouvintes, de todos que estão enviando a sua força para nós nesse momento, enviando a todos um forte, um fraternal, um caloroso abraço a todos vocês, um bom final de noite, um bom descanso, esperamos estar com vocês de novo na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, ouvintes!